Salvador, muito. Bom, meu nome é 00, estabilidade LS, chama 0, tem a pista ali. Segundo 600, pista de aproximação, confirme baixar de trabalho. Afirmo, baixa de trabalho. Segundo 600, tráfego avistado, autorizado para uso pista 10, vento 140 graus, 08 nós, quem negar 10, 16. Ono 600, informa o tráfego. Um Charlie 150 à sua esquerda, fazendo pouso na 17. Não vai interferir com o seu pouso. 24. Torre Salvador, cordial, boa tarde. Esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu, Romeu Fox Lima, continue a aproximação e pode me falar o Estapão. Positivo, depois será no farol de Itapuã, o Romeu Fox Lima. Intenções é pouso direto para 5 BPA. Está visual com a aeronave na final da 10. Seguinte, hoje é aproximação e aposta no farol de Itapuã. Positivo. Bravo que Luiz, que faça um 360 à sua esquerda, reposte receptando a final da 17. Nós temos agora um Boeing da Gol se aproximando na curtíssima final da 10. Informação em curso a Papá, Vitória da Conquista 200, copia? Eita, Papá, copia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5070 no transponder. Autorizado 200, decola da pista 10 na curva direita, proa de Arbor. Pega a bola e depois voa direto com a conquista. 120, decimal 8, controle de saída, transponder 5070. 5070, correto, remota 14, chama pronto para o direcionamento, passarei 2230. Chama lá quando for, passarei do 2230. Bravo que Luiz, que é autorizado o reingresso na final da 17, reporte atingido. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, autorizado a aproximação para a final no pátio da Bata. É, BTA, pátio tem que BTA. Romeu, Romeu Fox Lima, autorizado a aproximação para pouso na BTA, reporte na final. Depois pela final BTA Fox Lima. Bravo que o risco de aproximação, vasculização para pouso. Olá, 24, estabilizado, ele é sex-free. Bola 924, complexo, máximo torre, 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Paulo, 5,4, me fez pela direita, chama só 1219. Direito 1219, 600. Bravo que o risco vai ficar avistado, autorizado o pouso pista 17, vento no 60 graus 08 nós. Romeu Fox Lima, tráfego avistado, autorizado o pouso no pátio do EBTA, vento no 60 graus 08 nós, que é negando 0 no 6, reposte no solo. Reposta na solo, controlado o Fox Lima. 09, no pátio principal. Ok, Alfa Juliette 09, 600. Tarde, gol 924, agora uma milha do Índia Serra, baixada travada. Gol 1924, continua a aproximação, agora direção para pouso. Guarda, 924. No 924, informa o tráfego. Um Charlie 150 à sua esquerda se aproximando para pouso na 17. Não vai interferir com o seu pouso. Sim, 924. autorizado o 924? Autorizado o pouso pistão no 0, vento no 70, grau 09, nós que negamos 0 no meio, agulha no 924. CFTV, pouso 924. Mansão? Azul 4089, por favor, coordenar nível 360 para Vitória. Azul 4089, informação em curso Papá, Vitória, nível 360. Via Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5106 nos transponders. Centralizado Vitória, nível 360, Upper Whisky 50, da El, Leda, Eudes, 120.8.5106. 1-06 transponder, portão 3, chama pronto para o espectacionamento, azul 4089. Chamaremos. Controle 144, você para o nível de voo 050, seguida da Mari. 050, seguida da Mari, 3144. Estava 235995, está no ponto ideal de descida. Pista pela direita, chame só 1219. Direito 219, 924, obrigado. Salvador 3595, a 9 milhas da posição coral, serviço está terminado, chame e leva a frequência 120.1. Gente, grato, bom dia. 1359, chame 75251, alterna 133.25. Boa tarde, 924, livrou, não se escuta. 5240, desça para 2010, ajuste 10016. 2000 pés com 1016, o trip 5240. 924 Juliette, 10, portão. 10, 924. Autorizado, ingresso Juliette, 10. Salve Salvador, boa tarde, 1754, senta pra baixo. Já teria autorização pra Campina Grande? 754, informação em curso Papá, Campina Grande 390, copia? Sim. Autorizado Campina Grande, nível 390. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta Pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5123 no transponder. 390 para Campina Grande. Já Pesulo 10, saída Puca, Zipar, decolando da 10 com curva esquerda após a decolagem. Transponder 5123, controle Salvador 120 decimal 8. Correto, portão 8, chama pronto para o feedback, acionamento, voo no 754. Marata já. Paulo, bom dia. Boa tarde. 6721 para Fortaleza. Webjet 6721, boa tarde. Informação em curso Papá, Fortaleza 330, copia? Positivo, senhorita. Autorizado Fortaleza, nível 330. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pesulo 19, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5121 no transponder. Autorizado Fortaleza, 330. Esse é 10, primeira curva esquerda, via plano de voo. Subida é Momo, transição Froti, acionando Pesulo 19. Controle 1208, transponde 5121, Webjet 6721. Correto, portão 4, chama para o pushback acionamento, Webjet 6721. Chamará quando pronto para o pushback acionamento, Webjet 6721. Solo, passarei 2230, remoto no 4, pushback acionamento. Passarei do 2230, tentando ao banho da Gol, parqueando no 10, após autorizado, reporta táxi. 2230, após o banco da Gol 10, puxa e reporta para o táxi. 697. Ah, ok. 080 na Mário, 3566. Salvador, voo no 806, informação Papá para Aracaju. Voo no 806, informação Papá confere Aracaju, nível 230. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5122 no transponder. Para Aracaju, 230, decola no 0 à esquerda, Puca, Jamo e após direto Aracaju. 208 é o controle, 5122, transponder. 180B, formará a cola pronta na meia dúzia. Cliente, ajuste no 0 no 5 agora. Paulo, é o Webjet 6721 na posição 4 para o puxa acionamento. Webjet 6721, só um instantinho para iniciar no 04. O Embraer da passarela do Brett, se iniciar o táxi, vai prosseguir a retaguarda. Só um instantinho, não me escuta, aguardando. Aguardando, 6721. Estabilizando o lock, o 5240. 5240, complete a aproximação final, torre 118, decimal 6. 118, 5240. 3566, desça para o nível de voo 050. 050, 3566. Pan 3044, autorizado final LSX-6, após estabilizado no localizador. Santos autorizado, ILS X-Ray, e reporta no localizador o SAM 3144. Brazilian Force 1376, stand by to copy Belo Horizonte. Salve Salvador, passarito 2230, ponto para o táxi, o POB 416, 3 horas e 20 de autonomia, melhor, 3 horas e meia de autonomia, e alterna Salvador. Passarito 2230, táxi via Pátio Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal meia, dúzia, o ajuste 10, 15 agora, um bom voo. 1015, o táxi vai taxiar, via Pátio, o ponto de espera vai chamar Torre 118.6 ao 2230. Webjet 6721 na escuta. Positivo, senhorita. Coordene com a equipe de solo após a passagem da Embraer. Passaria do autorizado para o chute de acionamento na porta tarde. Após o Embraer da passaria, do coordenar com o pátio trabalhar para o táxi 6721. Startup e standby to copy o Brazil Air Force 1376. Solo Salvador, azul 4089, na posição 3, pushback acionamento. Azul 4089, número 2 no setor, na minha escuta aguardando. Na sua escuta. 5240, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 30 graus, 07 nós, que negar no 0 no 5. Pouso autorizado, 5240. Feedback acionamento, gol 1754 no 8. Pouco espera, o passarelo 2230. Passarelo 2230, visão, contrato pro nacional. Afirmo. Após o pouso da TR da Trip, autorizado a manter pistão no 0. Após o pouso colega, está autorizado a aliar e manter o 2230. IP 5490, Petrolina nível 200, informação em curso, APA, Transcópio. Autorizado Petrolina nível 200, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa posição Cogbo, após Cogbo voa direto Petrolina. Controle 120, decimal 8 e aciona 51, 16 no transponto. Autorizado 200, curva esquerda, é Momo, após Cogben, é após Petrolina. Transponde 51, 16, controle 208. Só que após Momo é Cogbo, Kilo, Oscar, Wolf, Bravo, Uniforme e na sequência Petrolina. Momo, Cogbo, Petrolina. Ok, Momo, Cogbo, Kilo, Oscar, Wolf, Bravo, Uniforme e após Petrolina, 5 para 9. Estimativo, a posição remota 04 do PAC 3, chame pronto para o estacionamento. Camara. Solo Trip 5240, livrou, está na sua escuta, senhor. Cruzamento autorizado da Alfa 5240 até o PAC 3, seria a posição 03, remota do PAC 3 ao lado da TR, companhia. Entende, a posição 03 está cruzando, agora ingressando no PAC 3, 5240. 0 no 5, seguirá o tráfego à frente a 8 milhas, 0 a 3, 2, 0. Autorizado final LS após estabilizar. Ok, desce a 2000, chamando a estabilizada LS, opção no 0, agora 3, 2, 0. O localizador está 3144. 3044, complete a aproximação final, torre 18, decimal 6. 18,6 com a torre agora, são 3144. 13566, desça para 3.10, ajuste 10 no 5. 10095, tá 3566. 1697. 1697, desça para 4.10, ajuste 10 no 5. Controle 1208, 2230. Oi, Salvador, boa tarde, 3144, Datan. 3144, puxando aproximação, reporte, trem de pouso baixado e travado. Pois, Tará, 3144. Ok, ajuste agora 1015, 721. 7, isso é para 4.010, ajuste no 0 no 5. 4.000, 2015, retorno de seus em direito para evitar a formação aqui. Gente, reporte até. Controle Salvador, passarei 2230. Passarei 2230, contatadaço por 200, saída APO. Salvador 200, saída o que, senhorita? Saída APO, passarei 2230. Centro, saída APO. 1328, reduza para 1809. Reduzindo, 1328. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Mike Quebec, quem dá papá? Vitor Mike Quebec, é o transporte 0161. Afirmo, Quebec, voa na Flores Paris, com 7 a volta. Batendo Vitor Mike, Quebec, reporte Paris, tá no meu Quebec. Reporte na Paris, quando a gente conhece Vitor Mike, Quebec. Plan 3566, desce para 2.10, ajuste no 0.5. Autorizado final, ele é seguirá o voto da frente a 8 milhas, é um Boeing 738. Gente, desce para 2000, autorizado 3566. Israel Departures, Delta Alpha Echo Lima Departures, FT Fly Leda Position, Lima Echo Delta Alpha Position, FT Ilhéus Position, FT Following Your Flight Plan Route, Salvador Departure 120.8 and Skulk 5102. Back correct, are you ready to taxi? Please taxi until route point, taxiway, hotel, and report to cross runway 1028. Salvador, 1806, posição 62, é pushback e acionamento. Porta táxi. Reportar táxi, 206. Aprovando o pelo da presidente no 67. Quem chegou no 67? No 67, reduza para 1809, isso é para 2010, ajuste no 015. Reforma o teto na posição de 11 horas a 8 milhas, é o Airbus 320, seguirá como número 2 para aproximação, ciente? Ciente no 67. 3566 estabilizado? Tá estabilizando agora, visual. Gente, complete a aproximação final, chame Torre 18 decimal 6, bom pouco. Mas Torre 118, meia boa. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha, tá no através de Paris. E November Alpha, reposta rotatório, visual com campo. Faltará rotatório, visual com campo, Índia, November Alpha. Bravo 6972, usa para aproximação, reporte estabilizado no localizador. Bravo 6972, Salvador 1600, informação é a papá, aprovação para Natal. São Portão 9. Índia November Alfa, tá visual com campo. Índia November Alfa, chame Torre 18 decimal 6. Torre 18 6, Índia November Alfa. Mantivo mais 3 a 4 minutos de estaria no meu sistema, assim que obtiver o chamo para copo aqui. Prepare a Puca transição de para aguardando. Puca de para, estamos aguardando, obrigado. Por hora da rodatória, visual com o campo. Pedido a Vimberato, continua aproximação e na curta final da 17. Para a aproximação, reportará na curta final da 17, no índio da 328, no solo azul 7, limpite pela direita, chame o solo, 1219. 329, para iniciar o táxi, por gentileza, devido ao condicionamento do ponto de espera. Ok, posição, 806. Solo gol 1-3-2-8, lembrando? 1-3-2-8. Taxia via Alfa e mantenha a posição em sua taxa Juliette aguardando para ingresso. Tente Alfa e sua Juliette, 1-3-2-8. 18-6, obrigado, boa tarde. Livre o programa 035, né? 2-3-0. Chame o setor Recife, 1260, alterna 128.8. Recife 260, alterna 128.8. 2230. Abel Paris, direção Interlado, Vitor Maquebec. Vitor Maquebec é ponte rotatória, visual com campo. Ponte rotatória, visual com campo, Vitor Maquebec. Salvador, Xené Beatriz, no 5, transferência. Uma informação, papá. Xené 315, chegada Amanda, isso é para o Neide, 050. 050, Amanda, Beatriz, no 5. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 697. Gol no 697, pedido aproximação, cheque antes de pouso, aguarde pista livre. Machado travado nas suas coisas. Cinco meia meia no solo 20, ele vem preenche pela direita, chama o solo 219. Direita 219, 3566. No 697, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 07 nós, que negar no 0.